O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, nossos ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Vocês já devem conhecer o nosso jornalzinho, Jornal Stop, que é distribuído em toda São Paulo e que traz artigos referentes à ciência desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e na sua Sociedade de Psicanálise. Mas muitas pessoas ficam perguntando o que é isso, afinal de contas, né? Que trabalho é esse? Tem as escolas Millennium de línguas, tem a Cita, que atende clientes e que dá palestras, tem a Proton Editora, que edita uma porção de livros de psicanálise, livros terapêuticos, tem o Grande Hotel Trilogia, lá em Cambuquira, que faz imersões, o projeto Crescer com Arte, Ação no Bem. Existe a nova tecnologia de motores, Kepp Motor, que é um motor ecológico, que é um motor energizante, uma tecnologia completamente inovadora, que economiza 70%, 80%, até 90% de energia. Então, tudo isso é obra de um cientista que se chama Norberto Kepp, que além de psicanalista, é educador, pedagogo, ele é cientista social, é técnico em administração, e agora também é filósofo, e agora também desenvolveu a parte da nova física. Então, é como se fosse um novo mundo que surge, um mundo desinvertido. Então, Kepp não está criando nada de novo em um sentido, porque ele está voltando, está procurando recuperar, integrar, reintegrar a humanidade como ela deveria ter sido na sua origem. O ser humano, a sociedade divina, todas as coisas naturais, todas as coisas integrais, o pensamento unificado, né, na filosofia, a teologia e a ciência. Enfim, Kepp busca fazer um trabalho de recuperação, de resgate da sabedoria original da humanidade. E com isso, ele tem conseguido ajudar muito o ser humano na sua saúde física, psíquica, nos seus relacionamentos, na sua educação, no campo do conhecimento, da aprendizagem, na economia, no meio ambiente e até mesmo na teologia, porque a teologia, da maneira que Kepp encara, é uma teologia universal, abrangente. Então, aquele que quer conhecer melhor o trabalho de Norberto Kepp poderá acessar o site www.trilogia.ws, onde existem vários sites lá dentro que são ligados, atividades ligadas a essa realização, a essa ciência que Kepp desenvolveu. Então, nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616 e a nossa sede é a Avenida Rebouças 3819, ao lado do Shopping Center Eldorado. E também temos as escolas Millennium, localizadas na Chácara Santo Antônio, na Rua Augusta, em Moema e na Rebouças. Então, vocês que quiserem saber mais a respeito dessa ciência, não deixe de telefonar 3032-3616 ou entrar nos nossos sites, né, que ficam num portal, trilogia.ws. A humanidade está numa situação de desagregação, porque está havendo uma diversidade, né, uma separação entre ciência, filosofia e teologia. Então, a ideia, por exemplo, do ser humano atual é que ciência não pode ter nenhuma mistura de filosofia ou de teologia. Então, isso tirou essa questão universal da mente do ser humano. Por exemplo, na medicina, o médico não pode ser um médico que aborde, por exemplo, o cliente em todos os aspectos, né? No aspecto social também, no aspecto espiritual, etc. Mas o médico tem que ficar só na questão corporal, né? Na questão material, orgânica. Então, o que que acontece, né? E que foi havendo um aumento de especialidade, né? Especialização. Então, o médico passou, por exemplo, do aparelho digestivo, aquele que cuida, por exemplo, do fígado, ou então outro que cuida do estômago. Até nisso foi se diversificando, né, as profissões, inclusive nas outras profissões, na física, por exemplo. Um é aquele que faz engenharia para criar imóveis, outro aquele que faz engenharia para tratar de rios e águas. Como os senhores sabem, né? Cada um ficou numa especialidade estreita. Então, quem cuida, por exemplo, de um aspecto só, não tem a ideia universal, né, que nós tentamos retornar para o ser humano. Porque o ser humano, na criação, que o ser humano na estrutura, no DNA, ele é tudo isso. Ele é um indivíduo prático, um pensador também, quer dizer, um filósofo, e também um teólogo, um indivíduo espiritualizado. E quando o médico não cuida dos três aspectos, ele não consegue o resultado, assim, de cura que ele esperava. A mesma coisa o físico, né? Quem entende de motor não entende de construção. Quem entende de outro setor não entende de outro. De maneira que o ser humano está muito assim parcial no pensamento. Eu posso dizer que os defeitos principais da civilização, eu escrevi aqui. Você quer ler, Cláudia, em primeiro lugar? Sim, defeitos fundamentais da civilização. A humanidade é competitiva e não cooperativa. Então, o que eu quis dizer com isso, né? É que o ser humano é um contra o outro. Então, mesmo que não perceba, o ser humano, ele vê o próximo como inimigo. Então, essa questão, né, do cristianismo, amai-vos uns aos outros, não existe praticamente. A gente pode dizer que a humanidade está mais pensando em como odiar, né, um ao outro. Veja em segundo lugar o que eu escrevi. É curiosa, opinativa e não científica e realista a humanidade, né? Então, na parte da ciência. Então, um cientista fala mais por curiosidade. Por exemplo, que esse fóssil tem 400 milhões de anos, coisa assim. Ou então que houve um choque de duas luas, aí as duas luas ficaram defeituosas. E essas opiniões todas não são de acordo com a ciência, com uma possível verificação do que aconteceu. A mesma coisa acontece na psicologia, né? O Freud achava que o sexo era o problema. Outro acha que vamos dizer, a questão da morte, que o indivíduo não aceita, né? Não aceita perceber que um dia vai morrer. Então, cada pensador, no sentido de psicoterapia, tem uma ideia diferente da outra e se torna parcial. Veja esse terceiro lugar que eu escrevi. A humanidade tem um grande defeito porque nós vivemos no que é material e não no psicológico espiritual. Então, aqui o senhor coloca uma observação. A civilização vive no valor material e econômico e não no real, que é o psicológico. Então, notem que atualmente o ser humano é medido pelo dinheiro que ele tem, pelo poder que ele tem, poder social que vem do dinheiro, né, das riquezas, e não pela sabedoria que ele tem, e não pelo bem que ele traz, pelo trabalho incrível que muitos trazem. Então, isso tudo criou defeitos assim na própria civilização, e o ser humano está aleijado, vamos dizer. Então, O pior problema, eu escrevi aqui um outro elemento sobre a vida moderna, qual é? A humanidade sofre por causa dos problemas econômicos. O ouvinte pode notar isso, né? Que todos querem resolver o econômico porque achando que tendo dinheiro tem tudo. Veja em segundo lugar. O pior problema econômico está justamente na especulação. Então, todo mundo fala que é um perigo, né? Que vai haver um desastre geral em todo mundo por causa da queda das bolsas. Mas a queda das bolsas é a queda daquilo que não existe. Da especulação de milhões, de bilhões de dólares, por exemplo, e que não existe na realidade. Dr. Kepp, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo não saibam bem o que quer dizer especulação. Especular é fazer dinheiro com dinheiro, nas bolsas, em juros, né? Então, essa situação, e não com o trabalho. E o pessoal que quer viver das bolsas é um pessoal, a gente pode dizer, imoral, né? Não quer viver do trabalho que faz, ou do trabalho que fez quando é aposentado. Em terceiro lugar, veja. Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha, Itália e mesmo os Estados Unidos, que estão na total decadência, sofrem pelo mesmo motivo. Então nem é decadência, porque se eles viviam mais das bolsas, eles já estavam em decadência, porque o dinheiro que eles usavam não existia. Por exemplo, Estados Unidos, o PIB é 14 trilhões, mas ele deve 14 trilhões para o mundo todo, então ele não tem essa riqueza. Agora, o que o senhor dá aqui, Dr. Kepp, é que os juros constituem a maior praga da civilização moderna. Então vamos ver o que seria uma conduta sã, em primeiro lugar. Uma conduta sã seria viver em função do mundo. Quer dizer, o ser humano viver em função da ajuda ao outro ser humano. Viver em função da humanidade. Como a humanidade precisaria, assim, ter aqueles elementos que o ser humano deveria fornecer. Em segundo lugar, esquecer da própria vontade doentia. Note que qualquer dorzinha, a pessoa corre no médico. Então, 90% dos que enchem os consultórios e hospitais nem precisariam estar lá. Não aguentam a menor emoção, a menor dor, a menor perturbação orgânica, que afinal não é quase nada. Em terceiro lugar, trabalhar para o bem da humanidade. Nota, a ação boa para o mundo é a verdadeira função do ser humano. Quer dizer, viver e trabalhar para o mundo, para a humanidade. Essa é a conduta sã. Que dá sanidade e que é autêntica no ser humano. Agora, vamos ver aqui os meus ajudantes, auxiliares, o que eles acham. Eu voltando naquele assunto do início do programa sobre a separação dos campos, né? A doutora Cláudia colocou, o doutor Kepp explicou também. Eu vejo que esse problema assim, foi iniciado por Aristóteles, né, doutor Kepp, que dividiu todas as áreas e atualmente a civilização é muito especializada, como o senhor falou. Cada um conhece só a sua área. Mas o que a gente vê na prática é que as pessoas assim, ficam muito insatisfeitas. Se elas estão só num ramo de conhecimento, de atividade, elas ficam assim, muito insatisfeitas. Então, quando a pessoa lê os seus livros, ela já pode ter, assim, de relance, essa experiência, assim, porque os assuntos são conectados uns aos outros, né? Que eles são assim na realidade. Então a pessoa pode se satisfaz. Né, Léo? Eu estou cortando porque nós temos só 10 minutos. Então a pessoa que, por exemplo, só conhece um setor, então ele não conhece nada. Porque se ele não tem o conhecimento universal, ele é ignorante. E agora vamos ver a nossa Ana, suequinha. Na Suécia tem o mesmo problema, ou Ana? Ou lá já resolveu tudo? Ah, lá tem um monte de problemas. Acabei de voltar de lá, né? E tem aquela aparência, né? De tudo bonito, você anda na rua, parece tudo maravilhoso, mas de repente tem aquelas coisas como aconteceu na Noruega, por exemplo, ou algum, assim, tem muita loucura escondida. Eu queria ler aqui um trecho do seu livro, Escravidão e Liberdade. O senhor escreve aqui: note, o leitor, que a humanidade tem o desejo de se mostrar boa e perfeita, o que equivale a dizer que cultiva a hipocrisia com todo amor e carinho. O mais acertado seria conscientizar os próprios defeitos. Afinal de contas, os santos podem ser muito, muito neuróticos e continuar santos. Então, mesmo você... Pode falar. Não, eu acho interessante que mesmo assim, não somos muito neuróticos todo mundo, mas dá um certo alívio de qualquer jeito, que a pessoa, mesmo sendo neurótica, pode fazer muitas coisas boas. O santo pode ser muito neurótico, né? Isso não tem dúvida. E ser santo, ser indivíduo bom. Agora, vamos ver a Selma. Selma, Israel tem também esses problemas? Os judeus? Ela está rindo. Tem ou não tem? Olha, Dr. Kep, lá eu noto que o povo é muito alienado. As pessoas que eu conheci de Israel, eu noto que elas não percebem que estão sentadas em cima de uma bomba, né? E é um lugar que tem todo tipo de arma direcionado para eles e correm o risco de vida, sim, mas eu vejo que eles não têm a consciência do que acontece no mundo. Eu acho que é um lugar muito fechado, a impressão que eu tenho, né? Os israelenses e lá os árabes deviam se amar, né? São semitas da mesma raça. Mas o povo se gosta, Dr. Kep. Os que eu conheço, eles se dão muito bem entre si. O problema então são os poderes que ficam instigando a guerra lá dentro. Ah, sim. Agora o Dr. Giraldo, ele é colombiano. Dr. Giraldo, Colômbia é igual ao Brasil ou lá é um tufão de brigas, etc.? É muito similar ao Brasil, Dr. Kep, muito similar, também é alienada, mas eu queria mencionar um pouquinho a questão de como a medicina atual, Dr. Kep, também divide, como o senhor estava falando ao começo, e em lugar de proteger os órgãos das pessoas, a medicina atual, como o senhor escreve, é órgãos, a medicina atual é anti-orgânica, porque ela, quando não vá a verdadeira causa das doenças, destrui os órgãos com as reações secundárias dos medicamentos. E uma coisa interessante é que toda a medicina atual está completamente errada e invertida, porque eles não veem os sintomas das doenças como algo importante para perceber a verdadeira causa das doenças. Então, as farmacêuticas e a medicina cria todos esses medicamentos anti-inflamatórios, antifebriles, analgésicos, antidiarreicos, antivómitos, anti. Entonces, como para negar lo que la persona siente y la persona no puede ver realmente que origen de las doenças está en su interior, en sus emociones negativas. Entonces, un médico que no conoce la vida psicológica, él no cura a nadie, no sabe cómo tratar a los doentes, ¿no? Y el doctor Ademar, ¿está de acuerdo? Com certeza, doutor Kep. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que chegou no hospital com um quadro de pressão alta, né, e um quadro de depressão, pelos sintomas que ela tinha. Aí, averiguando mais profundamente o caso dela, foi descoberto também que ela tinha um câncer de mama, já tinha feito uma cirurgia, né, e estava assim, sob efeitos quimioterápicos. Aí, averiguando mais longe ainda, ela citou um fato que foi muito importante. Quando o filho dela, 18 anos, que era filho único, saiu de casa, foi para o exército, né? E começou a namorar uma menina de fora e já não dava tanta atenção para ela. A partir desse momento, segundo ela, ela começou a entrar no estado mais de depressão, ficar chateada, né? E reclamava muito da falta da presença do filho. Então, quer dizer que isso que o senhor falou é importante, né? Quer dizer que sem essa visão emocional, a parte da psicopatologia, então não dá para chegar a um diagnóstico. Então, ela arranjou o câncer, né, o tumor, para trazer o filho de volta, né? Exatamente. E acho que não conseguiu. E o nosso repórter, o jornalista, o senhor acha que a mídia é autêntica? Que o que a mídia fala, a gente pode confiar? Totalmente mentirosa. Mas, doutor Kep, sabe de uma coisa? A gente tem que separar, né? Lógico que tem algumas... Nenhuma mídia verdadeira, nem um jornalista. Tem algumas, mas A grande mídia, normalmente, até o, ela está sendo chamada na internet, né, de PIG, é Partido da Imprensa Golpista. Porque a gente entre vê... eles, coitado, aqueles que são bonzinhos, é, né? Vamos que dar são enganados também, né? Exato. Olha, doutor Kepp, eu estava vendo o novo livro do senhor, né, Escravidão e Liberdade, onde o senhor fala que o grande mal do ser humano é a soberba, né? Num dos capítulos. E a gente vê que essa é a questão que acontece na mídia, na educação, na saúde. Então, a pessoa acha que o que ela pensa está acima da realidade, muitas vezes. Você sabe, tem um lema que eu escrevi assim, que a obra-prima dos soberbos é o... Fracasso. Fracasso. Agora, vamos ver a colombiana. Na Colômbia é diferente ou lá a senhora sendo mulher é um ambiente mais ou menos para se viver? É difícil, doutor, que eu acho que no mundo inteiro a mulher tem um papel um pouco difícil para desempenhar a sua função, porque é muito inconscientizada também, muito alienada, e nós podemos a responsabilidade de nossos problemas nós, em geral. Então... Mas muitos homens dizem que a desgraça dos homens são as mulheres. A senhora está de acordo? Às vezes, sim. Às vezes, né? Às vezes. Às vezes ao contrário, né? Também. A desgraça das mulheres são os homens. E a Marcinha? A Marcinha agora entrou firme com a doutora Julieta no setor da medicina, né? Da odontologia também, psicossomática. Sim. O que que ela gostaria de falar? Aqui a nossa é a única odontologia que realmente preserva os dentes naturais, viu, doutor Kepp? Eu estava tentando ver, assim, se tem outros que seguem essa linha, mas todos têm ideia que tem que ficar tirando os dentes do siso, sabe? Então, fala, ah, então vai tirar enquanto tem germe do dente, nem deixa o dente nascer. Para ver se realmente precisa. Dente, né, Marcinha? É verdade. Assim não tem nenhum problema dentário. É, você corta os órgãos, mas a medicina segue isso, viu? Tira a tiroide para não ter problema. É tal protocolo médico, né? É verdade. Se a pessoa tem um órgão fraco, assim, estômago, então tira o estômago e não vai ter doença lá. Na odontologia, aí a doença vai no fígado. É, na odontologia, o protocolo é tirar todos os dentes para pôr implante. Agora vamos ver a Luciara. Ô, doutor Kepp, o senhor falou aqui que um médico não pode ser um bom médico se não conhecer a parte, né, emocional. Eu acho que nenhum educador e nenhum casamento também vai funcionar se a pessoa não conhecer a parte emocional. Então, hoje fala muito da questão da criança ser hiperativa, de ter déficit de atenção. Eu acho que os estímulos são muito fortes, exteriores hoje, e não tem mais o contato interior, nem os professores e nem os alunos. Então, realmente, se o profissional de educação não conhecer essa parte interior, para levar os alunos, o que vai acontecer é que o que está acontecendo é que o remédio tomou conta do processo de educação. Então, agora, todos os problemas são os organismos das crianças, que tomou a responsabilidade pelo aprendizado. A senhora não está de acordo também que, às vezes, umas varadinhas nos filhos, assim, surte um bom efeito? Sim, a palmada pedagógica. Isso. Sim. Sabe que na Suécia, se dá uma chinelada numa criança, a pessoa vai para a cadeia? E aqui então, também. Já é uma orientação terrível, né? É bom que as pessoas que não casaram percebam isso, porque pensa que educar filho é fácil, né? Agora, vamos ver, Selma, o que a senhora tem que falar. Para terminar, né? Isso, para então, terminar o programa. Para maiores informações sobre os nossos cursos, publicações da trilogia analítica, também para a terapia individual e de grupo, entre em contato pelo telefone da CITA, São Paulo, 11 30 32 36 16. Até o próximo programa.